começando mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast do Jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Eu sou o André Campos, não sou um videogame, então falem sobre mim. Esse André viu, ai, ai, ai. Obrigado. Falei, já falei. Mas peraí, a gente tem que falar do André? É, porque ele não é um videogame, então a gente... Não, você tem que falar sua abertura. Então a gente tem que falar do André, se apresentar e falar do André, porque ele não é um videogame. Eu sou o Sushi, eu também não sou um videogame igual o André, tá? Olha, então falem de nós. Tá bom. Eu sou o Rafael... Eu sou um videogame, na verdade. Ih, então tá no podcast errado. Brinquem com o meu manche. Exato. Eu sou o Tengu e eu estou falando sobre o Sushi e sobre o André, não sobre o Rafa, porque eles não são videogame, então não brinquem com eles. Mas Tengu, você não disse se você é ou não um videogame. Fica aí pra... Não, fica um mistério, né? Fica um mistério. Ele é muito rigoroso. Será que o Tengu é arte? Os será? Três gêneros. É. Videogame, não videogame... E mistério. Mistério. Pois é. É, esse aqui é o Fora da Caixa, um dos podcasts bônus do Jogabilidade. E como tal, começamos ele agradecendo a você aí que torna isso tudo possível. Muito obrigado por apoiar a gente. Obrigado. E, obviamente, estar ouvindo isso, porque apoia, não é verdade? Então agradecemos aí imensamente seu apoio financeiro, todos os centavinhos aí que você dedica ao Jogabilidade todos os meses. Continue a fazer isso porque é o que nos impulsiona a continuar. É o que nos impulsiona também a falar sobre as coisas que a gente assistiu, leu, experienciou, comeu, é, lambeu, porque cheirou. Porque a cultura é o alimento da alma. Exatamente. Exatamente. Né? O Fora da Caixa é o podcast dos cinco sentidos, às vezes até mais, né? Uhum. É verdade. Então tudo que a gente... Quando a gente assistiu o sexto sentido, a gente falou... É, exato. Né? Cavaleiros do Zodíaco vai até o oitavo sentido. Uau. É verdade. Peraí, ó. É que é uma série meio sem sentido, né? O sexto sentido é tipo uma intuição. É intuição. Né? Aquela peraí, coisa... Tá. Mas assim, uhum. O sétimo sentido é o cosmo? É a evolução do cosmo. Ah, já é a velocidade da luz lá. Você meio que se torna um com o universo, sei, assim e tal. E aí tem o oitavo sentido. Que já é uma parada que nada a ver. Que já, né? É um bagulho que eu não sei explicar, tá? É um não mami. Sei explicar. É um bagulho que aparece na saga de Hades, que eu não sei explicar. Eu acho que é uma parada assim, que com o oitavo sentido você consegue ir pro inferno sem morrer. Cara, se assim. Pá. É um negócio assim. Eu vou fazer uma busca aqui. Oitavo sentido. Porque se você botar só isso, o negócio é que o ser humano tem mais do que cinco sentidos. Tem, né? Um filme coreano chamado Oitavo Sentido, primeira perfeito. Coisa, né? Ó, Oitavo Sentido, na wiki do Seiya Universe. Aham, vamos lá. É o Arayashiki, né? Aham. Habilidade... Ó, caralho, o Landa lembrou certo. Aham. É a habilidade que permite aos humanos vivos vagarem livremente pelo mundo dos mortos, retendo sua identidade, consciência e vida quando nestes domínios, mantendo-os livres das leis de Hades. Caralho, é muito idiota isso, né? Porque, tipo assim, o sexto sentido, a intuição, o sétimo sentido, se tornar um com o cosmo. O oitavo... O oitavo, posso viajar pra Barbacena. Sabe? Oitavo, passe livre. É. Porra, que inferno. Cavaleiros do Zodíaco. Literalmente, né? Cavaleiros do Zodíaco é muito idiota. A gente devia fazer algum conteúdo. Eu também acho. Cavaleiros do Zodíaco. Mas a gente quer provocar mesmo os fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Não existe mais. Eles já morreram todos. De idade. Não, já estão tudo no asilo. Não, existe. E eles nem têm internet lá no asilo mais. Eu sei que eu devia estar comentando isso em outro lugar do Jogabilidade, mas você é fã do Kojima? Vamos com calma, gente. Que a gente, não sei se você ouviu, André, que você ouviu, uh-huh, né, que você tava vendo o Vértice, que a gente comentou, tipo, ah, o Kojima não tem subtexto, né, que o Kojima uh-huh, é muito, uh-huh, ele é muito explícito nas suas ideias. Os comentários no YouTube... Não, Kojima é Deus, para! Não, a galera tá, vocês estão subestimando o Kojima é foda, que ele tem um monte de coisa que vocês não estão entendendo. Ele tem muito, não, normal, tranquilo. E assim... Cogênio! Pô, o Kojima é legal, mas calma, vamos com calma. Mas assim, zoar Cavaleiro do Zodíaco é a mesma coisa que você, tipo, zoar uma criança que caiu no chão, entendeu? É tipo, é bonitinho e meio bobo do mesmo jeito, sabe? Inofensivo, assim, não é certo zoar uma criança que caiu no não, chão. Não, é inofensivo. É. Assim, ó. Zoar, tipo, é dar que... uma rei, tipo, a criança caiu. É igual, assim, ó, falar mal do Cavaleiro do Zodíaco é tipo falar mal do Sonic. É normal, é comum, é o status quo. É, já, né? É, mas ao mesmo tempo, tem uma galera que gosta bastante, sim, né? Sim. Eles e fica triste, errados. E fica triste, né, quando a gente fala mal. Ah, mas aí, né? Aí, né? Fazer o quê? Então, portanto, esse não vai ser o podcast onde nós vamos falar sobre o Cavaleiro do Zodíaco. Infelizmente. Infelizmente. Quem quer começar? Eu posso começar, porque eu assisti uma coisa muito adulta que eu queria compartilhar com vocês. Ex-vídeos? Mas isso eu vejo todo dia, né? Não é novidade nenhuma. Mas eu queria falar de um assunto que eu não falo faz tempo no Fora da Caixa, que é Tokusatsu. Ah! Né? Não é? Que são os homens e mulheres com roupas coloridas. Você tá vendo um novo Kamen Rider dos docinhos? Eu não tô vendo, mas falaram que é muito bom. Mas o que eu vou falar, na verdade, é o Super Sentai novo, que estreou mês passado, né? Ele tá com 4 episódios lançados nessa altura, que é o Number One Sentai Gojuger. Uh-huh. Que ele é... Ou é 5? Isso. Porque Goju é 50. E essa é a série que comemora 50 anos de Super Sentai. Caramba! Pensa isso. Super Sentai tem 50 anos. É os cinquenteiros. É os cinquentudos. Cinquentões. É, cinquentões. Então vai ter o Tremendão. Isso. Eu falei uns anos atrás sobre o Sentai que eu tava vendo na época, que era o Dawn Brothers. Uh-huh. E eu não assisti todas as séries que saíram de lá pra cá. Mas é muito legal ver, pelo menos desde Dawn Brothers, que a Toei tá se arriscando mais com formatos de Super Sentai, né? É, o Dawn Brothers é uma equipe que é toda meio diferentona, né? Tem boneco que é CG, de um cachorrinho, sei lá. Então, tipo, eles estão brincando muito com o formato. É, o que é muito legal, porque mais do que Kamen Rider, né? Porque Kamen Rider, como ele é feito pro público um pouco mais adulto, via de regra, eles meio que exploram mais, né? Eles têm mais liberdade, eu acho. E o Super Sentai, ele é um bagulho que ele é mais formulaicozinho, assim. Era, pelo menos, né? E aí eles estão conseguindo agora, de uns anos pra cá, inovar legal, renovar, dar uma mexida na fórmula, né? Dawn Brothers foi muito legal, o King Gojer foi muito legal também, que é um Sentai que ele, cada um deles é o rei de um reino, todos eles têm umas armaduras maneiras, assim, tipo, eles estão investindo, sabe? Nas roupas, nos uniformes. E aí, vê, atenção, quinta série, o nome do Sentai do ano passado chama Boom Boonger. Boom Boonger. Né? Lembro porque... de ter ouvido fala do né, bum, o bum, né? Porque bum bum em japonês é o vrum vrum, né? Mesma coisa. Porque ele é um Super Sentai de corredores, é piloto de corrida, né? São vrum vrumers. Bum bumers. Então eu sou um bum bum? Você é um bum bum. Você é um bum bum. Eu sempre sou. Que inclusive tem uma ótima música de abertura, Bum Bumger. Fica aí a dica, cantado pelo Masaaki Endo, que é um baita cantor. Ainda está aguentando na voz? Tá dando, dá no couro, porra. Foda. Se vocês olharem a cara do Bum Bumger, abre o Boom Boonger, André, por favor. André, abre o Boom Boonger daqui. Abre o Boom Boonger. Como é que é? Boom Boonger. Isso, é. Pior que era isso mesmo. É tipo, eles têm uns macacões de corrida, assim, sabe? Não é o tipo de design que você vê normal de um Super Sentai. E a cara de cada um deles é uma roda de carro diferente. Exatamente. Macalota. Macalota. Macalotas com, pô, né, com desenhos que são um número de 5 até 1 pontas, né? Ou mais, 5, 6... 7. Eu não lembro. Esse números. Aqui tá fora do grupo. É, enfim. Mas, então eles estão mexendo bastante na fórmula. E isso é muito legal. E aí a gente chega no Gojuger, que é a série desse ano que começou agora. E ele até tem uma proposta muito doida. Por que, que ele é o number one Sentai Gojuger? Porque o lance é meio que um Battle Royale. Os membros do Sentai são meio que inimigos entre si pra, no fim, virarem o número 1. Uau. É uma Battle Royale de Sentai. É, e aí assim, é muito engraçado. O design deles é muito legal, inclusive. A roupa deles é maneiríssima, eu acho. O vermelho tem orelhinhas. Então, porque ele é um lobo. Ah. Ele é um lobo, aí o azul é um leão, o verde é uma águia, o amarelo é um dinossauro. Nossa, isso é bem clássico, né? Sim, bem sim. Sentai clássico. São temas clássicos, né? E a Ranger preta, que é uma coisa que nunca teve. Tipo, minto, no King Gojer, uma das mulheres do grupo, ela é meio preta barra lilás barra roxa, assim. Mas nessa, o preto é a... Por enquanto só tem uma no grupo, e ela é um unicórnio, que é um animal inédito, eu acho, pra se usar como tema, né? Então, o lance é... Changeman não tinha unicórnio? Era um pega... Não, pera. Changeman... Talvez fosse um Pégaso, né? Não, mas é que tem... Era Mermaid e Fênix, as duas. Ah, pode crer. Mas tinha um Pégaso. Então, o lance é... O primeiro episódio começa com o protagonista, que ele é um fudido da vida, ele mora de favor, ele não paga o aluguel, ele vive indo fazer várias entrevistas de emprego que nunca dão certo, e o lance é que ele... coisas acontecem na vida dele, e aí surge uma entidade que é um robô gigante, que é uma mão também, né? A fruta. É uma tipo uma manopla que vira um robô gigante, e ele fala, ó, seguinte, eu vou conceder o seu desejo se você juntar todos esses anéis muito loucos aqui, e dá um anel pra ele. E aí o anel é o que ele usa pra se transformar, no caso, no God Wolf, que é o vermelho. Cada um desses personagens meio que foi visitado pela mesma entidade, a mesma, recebeu um anel e falou, ó, juntos todos os anéis que vocês vão ter um desejo concedido. E os vilões, eles estão, não se sabe muito bem o que que eles querem, mas eles querem encontrar... O exército dos vilões é uma coisa doida, porque o monstro da semana, ele é tipo o número um em alguma coisa. Tem um cara que é, ah, eu sou o caçador de tesouros número um do mundo. Aí, quando ele ataca Tóquio, a cidade, não é uma briga de sair na mão. Eles vão disputar o monstro e os membros do Sentai, quem é o maior caçador de tesouros. Na habilidade do monstro, é. Entendi. Então, tipo, o azul, a entidade civil dele, ele é um idol. Então, o que que ele faz pra caçar tesouro? Ele vai visitar um casal de idosos, que são fãs dele, fingir que tá doente, pra te arrancar dinheiro deles. Uau. Pensei que ele ia postar na internet, pra pedir ajuda. Pedir ajuda então, pros fãs, né? Os velhinhos falam, não, eu tenho esse vaso da Era Edo aqui, eu te dou pra você vender, tá ligado? Entendi. Eu achei que caçar tesouro, tinha algum tesouro escondido em algum lugar, entendeu? Específico que tinha que achar, mas não. Não. Quem o, achar o conceito de tesouro é aberto, assim. De quem achar o melhor tesouro até tempo acabar... É tipo, ganhar. O vermelho, o tesouro que ele encontra, é um onigiri que o menininho que a mãe dele fez pra ele, assim, sabe? Tipo, E é meio que tem esse lance do vermelho ser muito carrancudo e não tem amigos, porque ele é o lobo solitário. Claro. É o Sigma. É, né? É o macho Sigma, né? E aí tem todo esse lance. No quarto episódio, eles introduzem o Ranger Verde, que ele é um idoso, que o que ele pede pro robô gigante é tipo, eu vivi a minha vida sendo muito durão, exigindo muito de todo mundo e de mim mesmo e tal. Mano, eu quero festejar. Eu quero ser um party people. Aí o robô faz ele virar jovem de novo. Uau! E aí vem um monstro que é o festejador número um. E aí, tipo, eles têm que fritar mais quem frita mais na balada, tá ligado? Incrível. E, tipo, é uns conceitos muito doidos, assim. E eu tô adorando, cara. Tipo, é tão diferente, é tão não se leva tão inovador, assim, sabe? E você sabe se tá fazendo sucesso, tá tendo boa audiência? Não sei, eu não Porque sei. Porque eu fico pensando nesse sentido, tipo, pô, legal que eles estão inovando, né? Mas deve ter muita gente que gosta da fórmula talvez, também, talvez, né? Talvez. É, mas eu acho que como o Tengu falou que eles estão inovando há bastante tempo, né? Cada vez um negócio diferente, acho que é porque tá dando certo, André. A mesma coisa com o Kamen Rider, sabe? Sim, sim. Talvez, aquele último que você falou, que tem CG, personagem de CG. É o Dom Brothers. E esse deu certo. Deu. A galera curtiu bastante o Dom Brothers. É. Eu lembro de ter visto o primeiro episódio dele, ó. Ele é bem legal. Dom Brothers é bem legal, recomendo muito. Mas assim, é legal porque, tipo, e é muito bobo, porque vê se você acha no YouTube a transformação do Gojudger. Porque é muito besta, eles vão batendo palminhas, assim. Eles dão um passinho, bate a palminha, dão um passinho, bate uma palminha e se transformam. Eu acho que, ó, eu acho que tá romanizado com um Z, ó. Em todos os lugares. Que é bizarro. A abertura é legal, dá pra ter uma noção da abertura. Muito engraçado, sabe, que tem abertura de anime, as coisas. E porque pra gente não tinha abertura, né? É. As aberturas eram, né, as americanizadas da Saiban. Sim. Na minha época tinha abertura assim, então. Mas era, não era essas aberturas de anime. Era abertura em japonês. Era outra época, né? Mas era abertura em... A sua época do quê? Changeman, Flashman. A gente até viu essas aberturas. Já minha época de Tokusatsu era Power Rangers, entendeu? A manobra que legal, virou... A transformação? Ó! É pra... Esse deve ser um boneco legal pra caramba. Também. É. Mandou o dedo meio ali pra todo mundo, viu? Vê se acha a transformação. Tem a Alameda dos Anjos? Nossa. Escreve o americano. O... Acho que é esse daí, não? Changing Transformation. Não. É o brinquedo. Aquilo lá é o brinquedo. Deixa eu escrever do jeito que eles escrevem. É, se você for na vai na News Act, que é o site que a gente baixa, dá pra olhar, ver por streaming lá. Henshin Sequence. Ah, é que é da apresentação. Talvez. É, acho que. É. Clap your hands! Eu já vi esse ator, hein? O ator é o mesmo do coisa? Não, né? Não, não costuma repetir. Não, mas é assim. O mesmo do Kamen Rider lá? Não. Parecia. O Gitz. É, sim, mas não é. Eles não costumam repetir os atores. Coitados, eles têm que ter emprego. E a coisa legal é que, tipo, é uma série comemorativa, né? De 50 anos. E seria muito fácil fazer meio que o que eles fizeram com Gokaiger, que foi a outra grande série comemorativa, que acho que foi de 30 anos, talvez. Que é a Guerra dos Ranger Vermelho lá. Que é meio meio que, tipo, ah, cada episódio aparece um personagem de uma série antiga e vem, eles se transformam nos Rangers das outras séries. É um bagulho bem, meio, no formatinho mesmo, né? Bem, uhum. bem seguro, né? Assim, bem na nostalgia. E nesse aí, meio que não, assim, eles até usam poderes, tipo, tem pessoas comuns que têm o poder da luvinha, da palminha, pra se transformar, mas eles só se transformam em membros dos Sentais antigos. E eles têm, tipo, luva, em vez de ter luva dourada, que são os dos cinco, as luvas são prateadas. Então, tem isso, tem esse fator, mas é uma série que parece que tá mais preocupada em fazer a coisa, fazer a coisa dela, sabe? Uhum, uhum. Mas tá em qual episódio agora? 4. Tem 4 lançados. Que eu acho que até os 50, até acabar, eu acho que, tipo, eles vão enfrentar o Ranger número 1. Ah, pois é. Vai voltar alguém icônico. Sim, sim, sim. Daria pra enfiar alguma coisa nesse sentido. Dá. Agora eu fico pensando o quanto que isso da palminha, né, da dancinha na abertura é coisa dessa nova geração, né, que gosta muito de dançar e TikTok, esse tipo cara, de coisa. Cara, sabe que Super Sentai já há vários anos tem dancinha. Ah, é? Já tem ou no encerramento, tempo. Ou na abertura, sei. Vai ter uma dancinha. Desde Suzumi Haru no Jutsu. Que já era da época do TikTok, né, foi o quê? 2 anos atrás. Isso. Tem dancinha. Assim, e pô, tá muito legal, os caras tão caprichando na produção, assim, bastante efeito especial. Bastante efeito prático, o que é muito foda. É muito pouco CG, tipo, a CG que tem é pouco e é bem feito, né? As transformações mais complicadas de robô e tudo mais. Mas muito efeito prático, muito bonecão, o que pra mim é, pô, 100%, gosto muito. E, pô, tô empolgado, cara. Fazia tempo que eu não empolgava tanto com uma série de 6 Super Sentai, assim. Eu costumo gostar mais de Kamen Rider, na média, né? Uhum. Mas esse aí, pô, parece que vai ser divertido de acompanhar. Tô bem empolgado, na verdade. E não tem lançamento no Brasil, né? Oficial, não. Nem no YouTube, dá pra ver? Não. Porque, né, o que a galera costuma fazer aqui no Brasil, especificamente, né, que tem um fansuber que é a News Act, eles fazem. Todas as séries mais recentes eles fazem, com legenda em português daí, e aí dá pra assistir por streaming. Tem uns leaked drive lá pra baixar e tal. Então é meio que por lá, assim, não tem mais muito pra onde fugir nesse sentido. Uhum. Mas, pô, recomendo, cara. Muito legal, fiquei muito surpreso. Foda. Tô empolgado. Maneiro. De algo muito focado, vamos para o caos da minha mente. Ou porque... Você vai fazer um podcast, o caos da minha mente. Exato, que é só eu falando coisas e mudando de assunto constantemente, sem lembrar de por que eu mudei de assunto, pra onde que eu tava indo, pra onde que eu tô indo agora. Onde que eu tô, pra onde que eu vou, como diriam em Minas Gerais. O programa anterior pra mim já foi um pouco disso, né? Eu meio que falei do reality show, mas eu falei de outras coisas também que eu fui fazendo. E do último programa pra cá, no fundo, eu não fiz muita coisa, não. Fora dos videogames. Que tipo, eu não saí de casa, a Thalissa chegou a viajar pra Monte Verde, mas eu fiquei aqui, que a gente tinha que jogar o Split Fiction, mas tem muita coisa que eu vi que eu não falei no último episódio, que eu poderia dar uma pincelada aqui, porque as coisas que eu tô assistindo agora, eu estou em andamento, no caso, com elas, que é tipo, sabe, Severance. Uhum. Quando acabar a gente fala. Exato, né? Não compensa falar agora. É a coisa que eu tô vendo com mais foco, digamos, é o Severance, mas não rola falar agora. Você continua vendo aquela série da pessoa que vai pra cidade no interior, e aí é um mistério, que aparece alguém na janela dela. Eu lembro do com o ator do Lost, como Harold Perrineau, o Michael do Lost. Ah, From? From, Só assisti a primeira temporada. Que só continuou, duas, né? Teve duas ou três, mas falaram que a duas piorou tanto que eu nem voltei. Tem outro também de mistério, o Silo, você continua vendo? Eu vi só o primeiro episódio. Da segunda? Aí conversando com a Mel, que a Mel, ela leu todos os livros. Ah, e aí ela contou spoiler pra todo mundo. Ela contou pro Yoshi especificamente, porque o Yoshi pediu. Mas aí saiu a segunda temporada. E eu sei que a primeira temporada do Silo não era o primeiro livro inteiro, era tipo, sei lá, metade do primeiro livro. Aí quando foi pra segunda temporada, eu pensei, vai fechar o livro. Primeiro livro, né? Aí a Mel falou, tipo, já acabou a temporada. Ué, já acabou? Mas começou na mesma semana que o Severance e já acabou o Silo, segunda temporada? E já fica o aviso, não acabou o primeiro livro ainda. Oxi! Caramba. Uau. Aí eu falei, nossa, Tom tá muito lento. Ela, tá lento pra caralho. Aí eu falei, deu preguiça. Eu nem voltei a ver. Espera sair a terceira temporada. Quando terminar o primeiro livro, aí você assiste. Porque assim, o primeiro episódio da segunda temporada do Silo já meio que não acontece nada, assim. É bem construção de clima. O que é interessante, mas saber que o resto da temporada vai ser tão lento quanto o primeiro episódio, eu já vou dar uma preguiçinha. Ou pega pra ler o livro. De repente. É. E o foda que a série tá indo pra um lado meio diferente do livro. Ah, é. Então é meio que quase duas coisas. Sei. Pelo pouco que eu sei. De qualquer forma, não assisti a segunda temporada do Silo, mas eu comecei a assistir Pluto, o anime Pluto. Ah, pode crer. Que é o quê? De 2 anos atrás? Pluto é pedrada. Dois ou três. É. Pra quem não conhece. Mais, né, cara? Tipo, o tempo é tão difícil. Merda, não é tão, ele não é tão antigo. Não, é pandemia pra cá, assim, com certeza. Não, gente. É ano passado o Pluto. Não. Ano passado foi 2024. Não, Pluto é 2023. Ok, acertei. 2 anos atrás eu acertei. Que, pra quem não sabe, é um anime que saiu na Netflix, produzido pela Netflix, que é baseado no mangá do mesmo nome, que o mangá, por outro lado, ele é baseado no Astro Boy. Uhum. Ele pega um arco do mangá clássico, lá dos anos, sei lá, 60, e adapta meio que uma forma mais séria, digamos assim, né? Porque o mangá, ele é do Naoki Urasawa, que é o mesmo cara que escreveu o Monster, né? Que eu acho que é a obra mais famosa dele. 20th Century Boys. É, 20th Century Boys, sim. Com consultoria do filho do... Osamu Tezuka. Ah, não, tá. O Osamu Tezuka é o Astro Boy. O amigo do Mauro de Souza. Isso. Que fez o Astro Boy. Uhum. É, ele já tava... Astrobot. Isso. Que o Pluto, ele foi escrito... O mangá saiu, se eu não me engano, é tipo de 2003 a 9, 6 a 9, uma coisa assim. Então é recente, perto de Astro Boy. Ah, não, sim, exato. Tanto que eu falei, o consultor da obra foi o filho do Osamu Tezuka, porque o Osamu Tezuka já faleceu nos anos 90. Sim. Porque é realmente uma adaptação de um arco do Astro Boy. É um pouco parecido com o que fizeram com o Dororo recente, né? A adaptação do anime, isso, que é tipo, também pega uma obra clássica do Osamu Tezuka e tem uma releitura mais adulta, mais séria. Mais cool. Mais estilizada. Que esse eu não assisti, mas eu ouvi dizer que era legal. Eu ouvi dizer que é bom também. Eu não terminei de assistir, mas eu assisti, tipo, lá uns 6 episódios, é bem legal. Ele é o quê? É Netflix? Eu assisti baixado. Ah, ok. Isso, André Fogo. Eu lembro, não é Netflix, que eu lembro que quando ele lançou, ele não tinha nenhuma plataforma oficial no Brasil. Verdade. Tá certo, André. Mas você terminou, Pluto. Então, ainda não. Absurdo. Porque quando tava eu e a Thalissa, tipo, vamos jantar, a gente já tá com o prato na mão. O que a gente vai assistir? Putz, não sei, vamos zapear aqui rapidinho, porque, né, a comida tá aqui, a gente precisa escolher rápido. Antes que esfrie. Aí a gente tava no Netflix, eu olhei e falei, pô, Pluto, vamos ver quantos episódios tem? Ah, nossa, 8 episódios, curtinho, vamos ver, a gente vê rapidinho, sei lá, essa semana a gente acaba. Cada episódio é tipo 1 hora, 1 hora e 10. Uau, de anime? É. Uau. Eu não sabia que era isso. A gente começou a ver o primeiro episódio e a gente, nossa, o episódio tá longo, né? Nossa, não acaba. Aí eu fui ver o tempo, sei lá, 1 hora e 10 o episódio. Não, beleza, a gente termina amanhã. E todo episódio é um filme. É. Todo episódio é um filme. E é legal? Então, eu tô achando muito interessante a história. Ela é bem devagar. Tudo bem. Ela é bem lenta. Isso só foi interessante, né? A parada é que a gente terminou hoje o terceiro episódio. Que a gente tá vendo meio que pingado, né? Como se fosse lá uns 3 episódios cada episódio. A narrativa vai avançando tão no banho-maria que você fica um pouquinho cansado, sabe? Quando você termina o episódio, tipo, tá interessante a história. Eu quero muito ver pra onde isso aqui vai. Mas vamos ver um episódio de uma outra coisa em vez de um mais próximo dinâmica. Do Pluto. É. Então a gente meio que tá vindo devagarzinho revezando, assim. Mas ele é como se fosse uma fanfic de Astro Boy? Não, é uma adaptação mesmo, tipo... Não, mas o personagem principal é o Astro Boy? Não, mas tem um personagem que é equivalente ao Astro Boy. Assim, há uma premissa, assim, não vou falar muito, que de novo, eu vi 3 episódios, acho que de 8, se eu não me engano. Então eu vi, tipo, 3 horas de 8 horas. Tem muita coisa pela frente ainda. Você viu 3 horas de 8 horas? Ah, tá, entendi. E a história é a seguinte, a gente tá no futuro, Terra, nossa Terra, num futuro, onde já existe robôs com inteligência artificial avançadíssima pro robô ser um ser autônomo. É, Peak Blade Runner, assim. Blade Runner, exato. A história se passa, acho que é 3 anos depois de uma das maiores guerras causadas por robôs no mundo. Eles usam nomes adaptados, mas eles chamam de Babilônia, mas é o Iraque. Então tem uma guerra no Iraque, que qualquer referência ou semelhança com Guerra do Golfo ou a guerra ao terrorismo dos Estados Unidos não é mera coincidência. Tem essa guerra na Babilônia, mas foi uma guerra de robôs, o que eles vão entender, que são as nações que guerrearam, dá a entender, até onde eu fui, que não teve humano na guerra, foi só robô contra robô dos dois lados. E a culpa não foi do Armandinho. Faço ele, não foi ele que botou fogo na Babilônia? eu não sei do que tá acontecendo. Perdão. E depois dessa guerra, está numa suposta paz, e dessa guerra sobra 7 robôs pica pra caralho, que são 7 robôs mais avançados do mundo, que em parte foram criados pra lidar com essa guerra. Ah. É, seja pra lutar diretamente nela, ou seja pra servir como um rosto da paz, como é o Astro Boy, que no caso aqui ele não é Astro Boy, o nome dele é Atom, mas ele é... Que é o nome, né? É o nome do Astro Boy mesmo? O título da obra é Tetsuan Atom. É. Astro Boy é o nome americano. É o nome americano. Ah, ok. Isso explica muita coisa. É. Então, o Atom, por exemplo, ele é um robô com aparência de criança. Sim, ele é o verdadeiro Mega Man, né? É, exato. E ele tem uma irmã ainda por cima também, exato, que é o equivalente a Hole. O Mega Man é baseado em Astro Boy. É totalmente chupinhado de Astro Bot. E ele Astrobot. Era... Astrobot, caralho! A gente é muito no bolso da Sony mesmo, né? E ele é como se fosse um mensageiro da paz. Ele fazia parte do grupo que tava tentando trazer a paz nessa guerra e tanana, tanana. E é muito assim, já começa a mentirada que é, a guerra acabou e esses robôs, que muitos deles foram criados pra lidar com a situação da guerra, eles meio que viram civis nesse mundo. Porque é um mundo que os robôs existem. É, então existem matar de, o robô. Existem de forma livre, digamos assim. Então, por exemplo... o ponto que a história está, sim. Porque, por exemplo, tem família de robô. Tem, sei lá, um robô equivalente ao homem, robô equivalente à mulher, que, sei lá, são casados e adotaram uma criança humana, por exemplo. Ah, é? É. Que loucura. Eu já vi, assim, o robôs, né? Da DreamWorks. Isso. É bem legal mesmo. E a história vai abordar tudo isso. Essa esquisitice, entre aspas, de como os robôs são já imersos de forma natural... Na sociedade. Na sociedade. Robôs é da Disney, tá? É da Disney, robôs? Tem carinha de DreamWorks mesmo, mas é da Disney. Nossa, que loucura. Porque a Disney nunca mais referenciou robôs. Graças a Deus, né? Não, pô, é mó legal o robô. É isso, desculpa. Mas o negócio é, os robôs, no geral, desse mundo, são robôs que têm cara de robô. Tipo, não parece seres humanos mesmo. Você olha e você fala, ah, não, beleza, é um robô. Esse 7, pelo menos 6 desses 7, é aparência humana. Eles se passam por humanos na sociedade, porque eles são tão avançados... Ah, ok. Que comportamento, fala, estética, tudo deles chegou num ponto que eles são humanos, basicamente. É igual o Astro Boy. Então. Exato, né? Ele tem aparência... Só que é mais ainda, né? Que o Astro Boy, ele tem, sei lá, o bracinho, a perninha grossinha, né? É um menino normal. E nesse mundo, a história se inicia quando esses robôs começam a ser caçados. O estopim, né? A primeira cena é um desses 7 robôs picas. Ele que, na verdade, esse é um dos que não tem aparência humana. Ele tem uma aparência de robôzão mesmo. É tipo um Gutsman, assim, né? Um robô gigantão, fortaço, que depois da guerra ele foi viver, sei lá, nas montanhas da região ali da... Tipo, não, Holanda, Alemanha... Nos Alpes ali. Nos Alpes, exato, obrigado. E foi viver nos Alpes e resgatava pessoas e ajudava a civilização e construía. Era um super-homem fazendo bondades na região ali, no geral. E ele era tido como um herói mesmo, era amado e tudo mais. A primeira cena é, tipo, uma floresta pegando fogo, o pessoal chegando pra ver o que aconteceu, ele explodido. Ah, mas então, mas não foi os Estados Unidos que tá matando os robôs? É o Watchman, você não sabe quem tá matando os robôs. Exato, a história é quem tá matando e por que está matando. Porque não tá... Eu vou dar spoiler, é o Ozymandias, tá? Porque não é só os robôs que estão sendo assassinados. Humanos importantes em seus respectivos países, importantes no sentido de igualdade robótica, estão sendo assassinados. Cara, Overwatch não inventou nada, Então, por exemplo, assassinaram o primeiro juiz robô no Japão. Assassinaram, sei lá, um outro juiz humano que passou a primeira lei que, sei lá, robôs podiam adotar crianças humanas. Caralho, muito interessante. Eu quero assistir isso aí. Então, tá matando esses robôs importantes, mas também humanos que lutam pela causa robótica, digamos assim. Sushi, o nome do primeiro juiz robô é Alexandre de Metais. Careca ele mesmo. Como é que é o nome do Alexandre? Ah, é de Moraes. Não é possível. E você acompanha a história por múltiplos olhos, mas tem um personagem que é mais protagonista que os outros. Que é o Pluto. Que não é ele. Ele é um dos. Que eu não vou saber falar o nome dele, que o nome é alemão. Mas existe um robô chamado Pluto? Não, na verdade não é um robô chamado Pluto. Mas é um codinome pra assassino é Pluto. Ah, pra essa pessoa que não sabe quem tá assassinando? Porque todas as vítimas, sejam elas humanas ou robóticas, os corpos são encontrados com tipo chifres. Tipo, sei lá, esse primeiro robô que eu comentei que você encontra explodido, tá só a cabeça dele, o resto do corpo tá todo estraçalhado. A cabeça dele em cima de um tipo de um morrinho, assim, de um montinho de terra, com dois gravetos enfincados do lado. ao mesmo tempo dando sustento, né, pra cabeça ficar ali apoiada e fazendo como se fosse um chifre, né? Uhum. Sei lá, ou uma pessoa morta com chifres do lado, com esses galhos também do lado da cabeça, como se fosse o chifre do cadáver ali. Aí eles vão, ligam isso com o deus da morte, Pluto, da mitologia romana, no caso. É, que é o equivalente ao Tanaka. Ao Hades. Ao Hades, ao Hades. Isso. Ah, isso. É verdade. Eu não sabia disso, mas aparentemente Pluto tem alguma coisa com chifres na mitologia. Então eles começaram a chamar de Pluto, meio que um codinome pra esse, pra esse assassino. E você acompanha um desses robôs picas, que agora ele é um dos detetives da Europol, como eles chamam aqui, que seria o equivalente à nossa Interpol. E ele tá investigando esse caso. Ele é o robô que tá, ele vai viajando no mundo. Então, por exemplo, o Atom tá no Japão. Esse cara, esse robô detetive, tá na Alemanha. Aí tem um outro que tá na Inglaterra. Aí tem um outro que tá, sei lá, na Turquia. Aí tem um outro que tá na Grécia. Então você vai acompanhando a história de vários desses países e esse policial como um catalisador principal, que ele vai viajando pelo redor do mundo ou comunicando com ele. Tipo, ah, ele liga, sei lá, pro Atom e pede ajuda. Aí esse episódio você vai acompanhar o Atom no Japão fazendo alguma coisa. Esses três episódios é muito sobre mostrar esse mundo, por enquanto. Tipo, de apresentar quem são esses robôs picas, que eles vão apresentando bem aos pouquinhos. Apresentar mais desse contexto do mundo. Tipo, essa guerra da Babilônia que eu comentei é mais pro final do segundo episódio, que você vai, eles vão elaborar mais sobre isso, é. Tipo, agora no terceiro episódio aparece, acho que é o presidente da Babilônia, aparece. Então, tipo, eles estão ainda inserindo muita informação, que faz sentido, né? Porque tem muito episódio pela frente ainda. Mas é muito interessante a maneira que eles estão construindo isso, e eu quero saber o que ele quer contar. Porque, assim, já dá pra sentir que ele vai, que ele tá falando de racismo, já dá pra sentir que ele tá falando de guerra, dá pra sentir que ele tá falando de muitos contextos sociais, principalmente ali dos anos 2000, que é quando ele saiu, né? E eu quero ver o que, que ele vai fazer com isso. Pra onde que ele vai com isso? É adaptando uma história de, sei lá, dos anos 60 já. Mas você sabe o que é foda? Que aí eu vou falar, caralho, pô, o sushi me vendeu, quero assistir. Aí eu vou assistir e não posso falar pro próximo fora da caixa, porque o sushi falou. Não, mas não vale de nada. Eu não falei nada. É isso, né? As coisas que você assiste só servem se você for falar num podcast. Não, mas se eu não for falar no Vert, você nem vai jogar esse jogo. Mas eu não falei nada, eu falei a sinopse. É uma piada, é uma piada, galera. E mesmo assim, né, se for falar no fora da caixa, vocês podem falar quando vocês terminarem de assistir. É absurdo. Mas eu só queria falar, se você for assistir, termina pelo menos o primeiro episódio, não desiste no meio, porque os episódios são tão longos que às vezes parece que é uns três episódios dentro deles mesmo. Não só porque eles são longos, mas porque de fato, às vezes o episódio é de uma coisa, agora o episódio é de outra coisa, e agora é de outra coisa. Então, por exemplo, no primeiro episódio, ele começa, né, com essa premissa do que tá acontecendo, corta pra uma outra situação e o resto do episódio é essa outra situação. Que, é. Que de personagens que nem tinham sido apresentados antes. É tipo Simpsons, então. É. E é muito legal essa parte. Que é sobre um músico, um pianista que já tá no final da vida, cadeira de roda e tudo mais. Rico pra caralho, que vive sozinho numa mansão e ele tem mordomos robóticos. E a gente começa a acompanhar a história dele quando chega mais um mordomo robótico pra ele, que aparentemente ele demitiu o último, a gente não sabe qual é o motivo. E esse cara que vai atender ele, ele é um desses robôs picas que sobreviveram à guerra, lutaram pra caralho na guerra e tal. E esse músico, ele é cego, é um pianista cego. E esse cara é o clássico, o velho tradicional, odeio tecnologia, modernidades. Mas... É, a música só é música se for um humano, porque se não é humano é barulho. E ele odeia esse robô. Ah. Aparentemente todos os robôs. Pô, o David Cage não criou nada. E é muito interessante que esse mordomo que vai servir ele, talvez porque ele é um robô, e ele não tem sentimento entre aspas, que esse cara maltrata muito ele. Mas ele sempre ignora todas as maldades do cara e fala, eu quero tocar música. Que tipo, ele não quer ser mais uma máquina de guerra. Eu admiro suas músicas, eu quero tocar música. Mas os robôs desse universo são regidos pelas leis de Asimov? Asimov, obrigado. É, as leis do Isaac Asimov, uma delas, não fala se tem as outras, que é não mate humano. Ah, ok. Que é um dos mistérios que é, esse assassino, todas as cenas do crime, dá a entender que é um robô, porque não tem nenhum vestígio de nada, de nenhum humano. Só que ao mesmo tempo tá matando humanos. E robô, em teoria, não poderia matar humanos. Na história da humanidade desse mundo, só um robô matou um humano. Adão. E ele é uma cobaia até hoje. Ele é tipo Evangelho, ele tá preso num túnel, tipo, amarrado, vivo, pra ser estudado, tipo, por que que esse robô conseguiu matar um humano, sendo que ele não poderia matar um humano. Caraca, que foda. E supostamente, só esse robô matou um humano até hoje, supostamente. Né? Então, é muito interessante a história desse cara, e é só isso, a história desse robô com esse músico, de você ver esse robô, e o propósito dessa história aí é mostrar nesse robô tendo sentimentos, digamos assim, tendo apreço pela arte, e conseguindo tocar uma música, música, que vai tocar o cara e vai convencer ele no final das contas que, pô, robô é foda, né? Isso aí é robô mesmo? Roubou meu coração. E termina de uma forma trágica que você fica, pô, triste, né? David Cage não criou nada. Nada. Pô, mas eu tô achando muito interessante. Quero continuar assistindo. Aos pouquinhos eu vou indo. Quem sabe, se o mês que vem eu terminar, eu posso dar meio que um veredito final aqui. Então corre aí, Rafa, pra você assistir também. Mas eu só queria só citar brevemente outras coisas que eu não assisti. Ué, vou falar as coisas que eu não assisti também. É, ReZero. E por algum motivo eu estou em dia com ReZero. Ah, então você assistiu. Mas não terminei. Ah, porque tá. Não terminou. Ah, ok. É a terceira temporada, né? Tá tendo agora? Eu acho que é a terceira. É, a segunda metade da terceira, é. É melhor do que a segunda? Que você falou que a segunda é uma merda. Eu acho que a segunda é a pior, pra mim, é a pior parte até agora. Uhum, ok. É que eu vi a primeira temporada inteira. Que são duas histórias, né? É que, são meio que duas metades, é. É, e aí eu sempre achava que eu tinha visto a segunda temporada, e não vi. Não, não. Aí essa terceira é, de novo, separada em dois arcos, mas dentro da mesma cidade, então é mais parecido que a primeira temporada. Uhum. A primeira metade, chata. A segunda metade tá mais legal. A segunda começou mais porradinha, mais avançar a história. Porque alguém aqui viu algo de ReZero? Eu vi a primeira temporada. Eu vi, eu desprezo o ReZero. A pessoa, não sei o nome do autor, mas o autor de ReZero, ele é muito bom em escrever personagens deploráveis, odiáveis, nojentos. É, sim, sim. A pena é que é quase todos. Às vezes até os personagens que talvez ele nem quisesse que fosse. É. Mas é. O protagonista, inclusive, várias vezes eu nunca vi um protagonista tão desgostável quanto o Subaru, assim. Ah, eu já vi vários protagonistas muito ruins. Eu vejo Isekai. Ah, é bom, né? ReZero é o quê? Isekai. É Isekai. E assim, muito influente. Justamente. E eu comecei a ver, e você só viu o primeiro episódio, eu vi ontem. Foi o Atelier Risa. Raiza, no caso, né? A pronúncia correta. Não é um jogo? Sim, saiu um anime do primeiro jogo. Ah, não pode falar aqui, ó. É verdade, tá falando de videogame, lá. Que virou palhaçada, porque o primeiro episódio dele tem o quê? Uma hora. Caralho! Ih, agora é foda! Aí é foda, hein? O ReZero, se não me engano, também é o primeiro episódio de pessoal uma hora. Virou palhaçadinha toda. Virou meio que uma coisa, né? Isso de o primeiro episódio de um anime que tá estreando ou que tá voltando pra uma temporada nova, o primeiro tem uma hora. É que antes eles até faziam, vai ser um episódio duplo, vão ser dois episódios. Mas era bem mais raro. Dia. É, sim. Mas tinha, mas. Agora é uma coisa que está existindo mais, com mais frequência. Que loucura. Mas eu acho que eu falei bastante aqui do Pluto, espero que as pessoas tenham ficado com uma curiosidade aí, porque eu não sei se ele foi muito assistido, porque eu não vi ninguém falando sobre essa anime. Na época eu ouvi bastante. Eu não vi ninguém, na minha bolha, pelo menos, não mas que lembre. Sim, fato é que o Netflix ele é muito ruim em divulgar anime de modo geral, né? Não. É. Netflix matou de ódio. O Netflix matou. Ruim em divulgar tudo. É. As obras dele, que fazem sucesso, aí vai ter a segunda temporada, ele não divulga. Só não é pior que o Disney Plus, sei lá como é que chama. É, porque... Mas, fala. Não, mas só ia dizer que eu acho que ele não fez sucesso, tipo, animes que fazem sucesso, Kimetsu no Yaiba e tal, obviamente, mas acho que dentro desse tipo de anime, assim, na época eu lembro dele ter sido muito bem elogiado, bem falado. Rolou um burburinho, assim. Ok. Pelo menos isso. Eu vi, eu não falei aqui, eu achei que eu já tinha falado. Mas eu nem sei se eu quero falar, não. Tá. Que eu vi, assisti a Emília Pérez. Ah, é verdade. Desculpa, Rafa. Você assistiu a Emília Pérez? Falando em coisa ruim, eu lembrei de outra coisa que eu vi. Eu? Made in the Abyss. Você viu tudo? Eu terminei a primeira temporada. Eu não consegui. E acho que vou ficar por aí mesmo. Ó, o mundo é muito interessante, mas nossa, não, tem uns negócios... Não. O mundo é muito interessante e dá vontade de jogar um jogo assim, né? O kink da pessoa... É a criança apanhando. Transborda muito pro anime, assim. Aí é complicado. Então, eu acho meio bizarro, assim, umas coisas. Lembra como é você? Ele chega na casa de uma pessoa lá embaixo e apanha pra caramba, não é isso? Aí eu parei de ver aí. Não, na primeira temporada não tem isso. É, sim. Sim, tem Vocês já tiveram essa conversa na live lá. Pula de novo, vai. É porque eu achei que agora ele ia lembrar, ué. Não, não. O que tem é, ele não chega na casa e apanha. Tem um ponto da história que a menina sofre muito, mas não é que ela chegou na casa e apanhou de ninguém. É, ela chegou na casa da pessoa e apanhou. Na primeira temporada não tem isso. Eu só vi, nem vi a primeira temporada. Então não sei do que você tá falando. É episódio 5, isso aí. Mas assim, se você quer ver uma criança de 10 anos pelada, vomitando, se cagando, se mijando, todos os episódios, sei lá, sofrendo pra caralho, tendo membros decepados. Se você quiser esse tipo de coisa com uma criança de 10 anos na sua frente, de uma maior forma meio estranha, assista animes. Yeah! Animes. Pra você que é um degenerado. Agora, sabe pra você que é um degenerado o que que é, André? Ah, ok. Emília Pérez, André. Não é ótimo. André, eu não tava preparado, sabia? Eu fui com expectativa de que isso daqui vai ser uma bosta, vai ser ruim. Mas você tinha falado, e eu acho, André, que você não fez jus ao quão ruim é. É muito ao ruim. Ao quão ruim é. André, e primeiro, eu acho que ele é propositalmente transfóbico. Propositalmente transfóbico, não é possível. Eu acho que é só feito por alguém que não tem noção. Eu acho que é ignorância, não. Sabe? Não, eu não acho que era o diretor, quando ele foi escrever a história, falou, hahaha, você é transfóbico de sacanagem. O negócio pra mim é que ele passa a todo momento a ideia de que, na verdade, tipo assim, olha como eu sou foda, olha como eu tô representando pela primeira vez no cinema a comunidade trans e não, uma mulher empoderada trans, que ela é complexa, Rafa, porque ela era um criminoso. Não, né? André, porque é o tempo todo, nossa, você lembra o cheiro do meu pai, cheiro de óleo, não sei lá o quê. Ela fica, guacamole e mescal. Ela fala a filha, o filho, não lembro, fala cheiro de óleo de carro. É porque, não, eu acho que eu falo guacamole e mescal, porque, tipo assim, imagina você vai fazer uma criança cantar em espanhol uma música sobre como essa mulher que tá se passando por uma tia dele, mas na verdade é o pai biológico dele, né, tem o cheiro desse pai. E aí, você que não entende absolutamente nada de México, as duas coisas que você pensa pra citar é guacamole e mescal. É um filme tão absurdo, né, em tudo que ele faz. Aí o negócio de, ai, ela tá brava, agora fala com voz grossa, tipo, você tá voltando a ser homem. Mas essa cena eu falei. Não, falou, eu sei, falou. Mas é muito pior do que eu imaginava. Tudo, não, é tudo terrível, é assustador. Questão, não, tudo em questão de transfobia, é muito pior do que eu imaginava. É. Caralho, e é uma loucura, André. É a Vila do Chaves, André. Tipo assim, ele não foi filmado no México, né, ele foi filmado na França, sim, sei lá. Então quando eles vão pras cenas exteriores, os atores estão na Vila do Chaves. E tipo, primeiro, a Emília Pérez é riquíssima, blá blá blá. Aí ela vai comer numa feirinha de pastel de cana de açúcar, sabe? O que você tá fazendo aí pra vir a mulher? Ah, minha irmã desapareceu, olha a foto de minha irmã. Ai, meu Deus, foi eu que matei, hein? Fui eu. E aí, a cena da rua, é uma das primeiras músicas, eu acho que é a primeira música. É a primeira música. Ou a segunda? Não, é a primeira. Primeira música, Tengu, que passa na rua, que também é a Vila do Chaves pra caralho, assim. Tá tipo. Assim, por Vila do Chaves, quer dizer que por um bagulho cenográfico tosco, assim. Muito, muito. É um pode cenográfico crer. Muito. Caralho, eles estão num lugar fechado, interno. Uh-huh. É muito claro. Pode crer. Sabe? Pode crer. E aí, tipo, tá cantando, ai, México, como amo, olha, México. Não é isso que ele tá cantando. Mas aí, do nada, tem alguém andando numa esquina, chega um cara e dá três facadas. O México é muito violento. É tipo assim, faz sentido no contexto da música, é uma música sobre isso, pô, né? Mas é assim, é tão caricato, não, né? É tudo muito caricato, muito. E aí quando você sabe que não tem um mexicano na produção dessa porra, e é tudo, tipo, até eu achava que a atriz que fazia Emília Pérez, ela era... Não, ela é espanhola. Ela era, sei lá, de algum lugar da América Latina, mas não do México. Não, não, ela era eu Espanha. Eu acho que até tem uns atores de suporte, atrizes de suporte que são mexicanos, que é mais do pessoal em volta ali, mais da família. Mais figurante, assim. É, os figurantes lá do fundo, assim. Não, tem gente com falas que são mexicanos, mas realmente, assim, do elenco principal, ninguém, né? E, por exemplo, a Selena Gomez, eles até tentam justificar que não, ela, na verdade, ela não é. Como que a gente vai justificar o fato de que a Selena Gomez não fala simplesmente espanhol? Não consegue concatenar uma palavra, uma frase em espanhol? Ah, não, ela era americana e aí ela tá aprendendo a falar espanhol porque ela é a esposa, né, do traficante lá e tal. Então eles tentam dar essa justificação, mas só pra ela, né? E como a gente, tipo, eu não sei, não lembro se você falou isso, mas, tipo, que eles falam espanhol de vários lugares diferentes, né? Porque claramente é um francês que escreveu o roteiro, botou no Google Tradutor pra traduzir pra espanhol, entendeu? Porque falam que as músicas não fazem sentido, elas não rimam, sabe? Elas não... Tipo, a rima talvez fizesse sentido em francês. Só que em espanhol não faz sentido. Tem o caso do... de que eles traduzem bem-vindo pra... Tem a confusão do bem-vindo com obrigado, né? Na música. Ah, you're welcome. Assim, é isso, né? Ou é tipo de salut. Não sei. Não, tipo, tem um lance de welcome com you're welcome. Que se perdeu ali, que se confundiu. Sei. Uau, mas assim, é um desastre, não é um desastre engraçado. Uhum. Tipo The Room, assim, sabe? Uhum. Não, se esse filme fosse lá, pô, ele ganhou fama porque ele ganhou o maior número de troféus do Framboesa de Ouro. Aí sim, né? Aí você veria ele e falaria, ah, pô, que engraçado. Ai, que patético esse filme. Caralho, agora não, pô, o filme ganhou Oscar de melhor música original. 13 indicações, né? E pelo menos ganhou pouquíssima coisa, né? É, mas ganhou o Globo de Ouro. Atriz coadjuvante. Com as duas Saldanha. E melhor música original, né? Melhor música original e ganhou mais alguma coisa também. Melhor maquiagem. Não, maquiagem acho que foi o Wicked. Ah, talvez tenha sido só esses dois mesmo, acho, né? Acho que foram esses dois. É. Que assim, de fato, das coisas que ele tava concorrendo, essas duas categorias que ele ganhou, tipo assim, música original não merecia, não. Não, mas olha só, não tinha muita música boa concorrendo nesse ano. Tinha do moço lá, que o pessoal falou, caralho, tirar a música do Tony Soprano, não sei o que. Eu não sei. Tinha um cara famoso que tava concorrendo, que era um filme. O Wicked não conta como. Não, porque é adaptação da Broadway. Mas não tinha nenhum outro grande musical pra concorrer. Então, assim, tanto que a Emilia Pérez tava concorrendo com duas músicas. E assim, não é que eu vou dizer que essa música é boa. Essa cena também é outra cena patética, ridícula, absurda. Cena do filme. Exato, esse que eu lancei. E é patética, ridícula. Pelo menos as coisas que ele ganhou, tipo assim, são as melhores coisas de um filme muito ruim, que é a interpretação. Zoe Saldanha e esse momento musical, que é o único momento musical que, aliás, que vale de alguma coisa. Zoe Saldanha que fez um discurso patético, inclusive. Não, foi da música, né? Quando ganhou música, que subiram os franceses lá e cantaram. É. E a moça cantou. Aquilo foi assim, crinjola, dizem os jovens. Foi muito cringe. Não, pô, eu queria muito que vocês vissem também, viu? Pra vocês sentirem a dor. Quase não consigo assistir nada. Eu vou assistir isso? Eu acho que é um marco cultural importante, Emília Pérez, tá? Eu fico feliz por ter assistido pra entender. Pra chafurdar ali, sabe? Uhum. Em algo tão, tão vil, sabe? Tão absurdo. Tão asqueroso, realmente. E aí é bom que você pode assistir no YouTube Johanne Sacrebleu, que é um filme mexicano parodiando Emília Pérez. Sim. Que trata a França do jeito que eles tratam o México. Que é todo mundo vestido com camisa listrada, né? Com baguete, cigarro. Pode crer. Mas assim, é muito deplorável. É terrível. E realmente, eu achei que eu ia me divertir, pelo menos, sabe? Achei, é tão ruim que... Não, então, e quando começa, você pensa, vai ser engraçado, Penis of Vagina. Só que não, é só deprimente, assim. Não, ele não tem tom, ele não tem ritmo, não tem nada. O final é muito engraçado. André, quando tá, tem o porta-malas e faz... A Clarice tava gargalhando. Eu morri, eu tive que pausar porque eu não tava conseguindo mais ver o filme. Eu tava gargalhando de rir. É muito engraçado. Nossa senhora! Pô, assistam aí, né? Ó, faz que nem eu fiz. Se você for ver Emília Pérez, não veja no cinema, se é que ainda tá no cinema. Não. E não veja na Netflix, quando for pra Netflix, porque ele não tá na Netflix. Não tem como ver de forma legal atualmente. Então... Exato. Por favor, mesmo quando der, assista de forma legal. Esse filme não merece uma visualização sequer, tá bom? De fato, não. Mas realmente é uma coisa pra você estudar muito, assim, como que alguém pode ver esse filme e falar, vamos dar o Globo de Ouro pra esse filme. É isso, esse filme merece todos os prêmios possíveis, assim. E assim, de fato, o que aconteceu é que o brasileiro puto foi lá e descobriu os tweets podres da Carla Sofia Gascon. Exato. Se não fosse isso, teria varrido o Oscar. Sendo, assim, porque foi, o Oscar teve esse benefício de ter sido a votação mais tarde, né, e o prêmio mais tarde. Ganhou o BAFTA, não foi? O Emília Pérez? Ganhou o BAFTA, Globo de Ouro, ganhou um monte de coisa. Em embarcando nisso, né? Eu falei no último Fora da Caixa que eu tava assistindo os filmes do Oscar, os principais, pra assistir o Oscar, né? E eu fiz isso, né? Então eu consegui assistir quase todos os filmes principais que estavam concorrendo a melhor filme. Acho que a gente só não assistiu o Nickel Boys, que quero assistir. Ele tá já no streaming já, pra ver. Parece muito bom. Tudo que eu vi dele parece muito bom. Mas ele parece triste, por isso eu tô com medo de ver. Parece triste. Só queria atualizar aqui, ganhou o melhor filme estrangeiro no BAFTA. É. Exato. Incrível. Não assisti o Nickel Boys, quero ainda, mas só queria comentar por alto aqui o melhor filme que eu assisti desde então, né? No último Fora da Caixa eu falei do Ainda Estou Aqui, que não sei se é bairrismo, mas é o meu filme favorito dos indicados, dos que eu vi, né? Talvez o Nickel Boys seja, né, suba essa posição. É, mas fora o Ainda Estou Aqui, que inclusive ganhou o melhor filme internacional, parabéns. Parabéns. Feliz, muito bom. Parabéns. O melhor filme que eu vi foi o Anora, que foi o filme que ganhou do Ainda Estou Aqui na categoria de melhor filme, né? Que levou melhor filme. Ganhou da Fernanda Torres também na categoria de melhor atriz, né? Que a Mike Madison levou. Ela é a Nora. Não é o namorado do Kojima? Não, esse é o Mads Mikkelsen. Ah, foi. Troca o D com o K. É. Bem parecido. Mas esse filme, a Nora, ele é fantástico. Assim, ele é muito bom mesmo. E eu vi, né? Quer dizer, eu não vi. Eu ouvi dizer, porque eu não fui atrás disso, que, né, muita gente ficou puta com o filme por ele ter levado os prêmios que a gente aqui levaria aí, né? Que o pessoal tava puto com a O pessoal ficou mais puto mesmo, foi o melhor atriz, né? Uhum. É, sim. É, e que assim, de fato, são duas interpretações tão diferentes que é difícil até comparar, né? Tipo, a da Fernanda Torres super contida e a da Mike Madison super explosiva, assim. Mas, na real, pra mim, as duas mereciam quase que igual, assim. Porque são duas... São, com certeza, as duas melhores interpretações dos filmes que eu vi, pelo menos, né? Você viu quais, assim, só pra gente saber? É... Viu Conclave? Conclave, Brutalista, Wicked, né? É, Estou Aqui, a Nora, deve ter mais algum faltou aí. Faltou o quê? Faltou Nickel Boys, Emília Pérez? Emília Pérez. Acho que só faltou Nickel Boys. Nickel Boys, é. Se eu não me engano. Talvez tenha mais um aí. Tenho esquecido. Enfim, todos esses filmes, inclusive, muito bons, hein? O Conclave é muito legal. Tipo, Conclave é quase que uma história de mistério e de investigação. Demônios. Não, é uma história de mistério e investigação, assim, tipo, os padres, né? Os cardeais, não sei como fala, os grandes bispos, não sei qual, o alto clero da igreja, né? O Papa morre, eles ficam no conclave ali, eles ficam enclausurados, né? Até conseguirem a votação pra definir quem vai ser o próximo Papa. E aí tem que ter uma maioria lá específica, então eles ficam fechados lá, eles não têm contato com o mundo externo. E quando eles começam a fazer a politicagem ali pra decidir quem que vai ser o próximo Papa, né? Começam a surgir coisas estranhas sobre outros candidatos. E aí o personagem principal, que é o Ralph Fiennes, ele começa a investigar, assim. Então é um filme de mistério e investigação, quase que um thriller policial acontecendo nesse conclave dos padres enclausurados, ele tentando desvendar esse mistério. Muito legal. O Brutalista, talvez dos que eu vi, é o que eu menos gostei, mas ainda, né, um filme muito ele competente. Ele é muito filme arte, não é? Ele é mais filme arte, assim. Eu queria que ele fosse mais sobre brutalismo, né, mais sobre design e arquitetura do que ele realmente é, mas... É que ele tá transformando a ideia do design e arquitetura do brutalismo em um filme. É. Mas, como eu disse, o Anora é o que eu mais gostei fora o Ainda Estou Aqui. É um filme sobre uma dançarina da noite, né? Assim, uma profissional do sexo, no fundo. De pole dance? É que tem esses bares, né? Que, tipo, você vai e paga por uma dança, e aí a moça faz a dança, faz o striptease, assim, só que você não pode tocar, né? Você só assiste. Só que aí, por debaixo dos panos ali, sempre tem uns a mais, uns plus a mais ali e tudo mais. E ela, um dia, ela atende um rapaz que fala russo, né? E assim como ela tem uma herança, uma ascendência russa. E ela descobre que ele é, tipo, um baita ricaço, filho de um oligarca russo multibilionário, assim. E ela, tipo, caraca, é a minha passagem. É, tipo, é o meu momento Julia Roberts, assim, sabe? Meu momento uma linda mulher aqui. Pra sair dessa vida, esse cara vai me tirar disso. Só que é, né, um revés aí dessa história. E você pode pensar, tipo, é uma história pesada, é uma história triste, de certa forma. É uma história tensa, mas assim, o filme é muito engraçado. Tipo, ele é um filme de comédia, praticamente. Comédia. Mais comédia mesmo, assim, mas uma comédia sombria, sabe? Porque você tá rindo de coisas absurdas que tá acontecendo e das situações que surgem envolvendo ela, né? Porque chega um momento que, beleza, eles passam um tempo lá cheirando tudo, bebendo todas, eles decidem que eles vão se casar na Las Vegas, blá, blá, blá, blá, blá. O menino tava nos Estados Unidos pra estudar, sei lá que porra. E aí a família dele descobre. E eles falam, o que que você casou? Você tá maluco? Que como é que é? Você tá louco? A gente, os seus pais estão vindo pros Estados Unidos agora. A gente tá mandando o seu tio mafioso aí pra ver o que tá acontecendo. E o menino cai fora, ele desaparece, deixa a Nora em casa, com dois seguranças, tipo, que é aquele padrãozaço do cara bombado russo, assim, sabe, careca, e o outro que é, tipo, claramente um mafioso mais velho, assim, e eles vão primeiro tentar encontrar o menino e depois desfazer esse casamento. E ela, tipo, não, porra, vocês estão malucos, eu casei com ele legalmente, vocês não têm como desfazer esse casamento. E essa, as situações que vão se desenvolvendo deles, passando essa noite tentando encontrar ele pela cidade e, eventualmente, né, como que isso vai se desdobrando. E aí, de uma forma muito sutil, de um jeito que você não imagina quando esse personagem primeiro aparece na história, que é o guarda-costas careca, que, inclusive, estava concorrendo a melhor ator coadjuvante e, infelizmente, não ganhou. O jeito que esse personagem ele vai crescendo na história bem aos pouquinhos, bem sutilmente, assim. Você não dá nada por esse personagem quando ele aparece. E o que vai se construindo ali da relação entre essas pessoas fodidas, né, nessa situação de merda, é muito bom, tipo, e atuações incríveis, assim, muito engraçado, situações absurdas, enfim, eu não quero dar muito mais detalhe, porque eu quero que as pessoas assistam, né, deem uma chance, mesmo que você tenha pegado o ranço do filme, por causa de Ainda Estou Aqui, mas eu recomendo muito que as pessoas assistam, e assim, eu sei que essa questão dele ser engraçado, né, é mais divisivo, porque tem gente que só acha um filme muito tenso mesmo, e eu comparo em um nível muito mais baixo com o Joias Brutas, né, que tipo, Joias Brutas é um filme que tem gente que acha a tensão dele tão grande, que mal consegue curtir o filme, porque acha tão, as situações tão absurdas, tão tensas, tão desgraçadas, que não consegue curtir. Eu acho Joias Brutas um filme divertido e engraçado. Ainda tenso, ainda desgraçado pra caralho, mas eu consigo achar graça nele. O Anora é muito mais tranquilo que Joias Brutas, mas eu entendo quem ainda assiste ele e não consegue aproveitar as cenas, digamos assim, porque elas chegam num nível de absurdo que a pessoa só consegue ver o quão horrível é a situação, assim, não consegue apreciar o humor naquela cena, o que eu acho completamente justificável também. Gostei muito mesmo de Anora, recomendo demais. One by one we climb until we reach the top, two by two we fall. Will we meet our end or meet our destiny? Hold your breath and roar. Pra fechar esse Fora da Caixa, eu queria comentar brevemente aqui sobre Critical Role. Eu terminei a terceira campanha, né? A terceira campanha terminou. Fechou a terceira campanha? Fechou. Ela acabou? Fechou algum tempo atrás, acho que foi em fevereiro ainda. E aí, quando ela acabou... É quando você mostrou pra gente, já tinha acabado, então? Ou tava em vias de acabar. Mas foi tipo sexta passada. Então já tinha acabado. É porque eu não tava acompanhando. Eu intencionalmente... Não tava em dia. Eu tava intencionalmente nem vendo quantos episódios iam ser, quanto ia durar. Ah, quando ia acabar. Aí teve poucos depois daquilo, imagina. Teve poucos, E então acabou no episódio 121. Foi uma campanha mais curta do que a segunda, que mas... Que foi o episódio que ia ter 8 horas, uma coisa assim, né? Teve quase 9 horas, 8 horas e meia, mais ou menos. Que isso, copiando jogabilidade. E eu terminei de assistir. E, assim, eu gosto muito dessa campanha. Ela me deu a mesma sensação que me deu quando eu terminei de assistir a segunda, que é, tipo, quase de luto, sabe? Tipo, meu Deus, quanto acabou, tempo... o que eu vou fazer com a minha vida agora? Quanto tempo eu vou passar antes de poder passar um tempo com esses personagens de novo, assim? E eu acho que esse que é o principal da terceira campanha pra mim. Pra quem não sabe, o Critical Role é uma campanha de Dungeons and Dragons, né, que existe, esse ano tá fazendo 10 anos, né, eles streamam desde 2015. E é louco que se você for pegar os vídeos do YouTube e botar em ordem, dá 10 anos de duração também. Exatamente. Mas eles, antes disso eles já faziam um jogo caseiro deles lá, né, e é uma mesa de RPG formada por atores de voz principalmente. E atores, assim, pica, tá? Pica, exato. Tipo, tem, né, o mestre é o Matt Mercer, um dos trabalhos mais recentes deles é o Vincent no Final Fantasy VII Rebirth, ele é o Ganon no Tears of the Kingdom, ele é o Leon no Resident Evil 6, entre outras coisas. E aí na mesa, né, tem o Leon O'Brien, a Laura Bailey, Matthew Mercer. Johnson. Matthew Mercer é o Olivier do Trails Through the Sky. Ah, é? Uau! Ah, nossa, sério? Uau! Dentre outros aí, né? Mas enfim, então eles tiveram 3 campanhas. A primeira campanha, as pessoas costumam me perguntar isso porque ainda é meio confuso, tem uma série animada na Amazon, né, que é o The Legend Age of Vox Machina, que é uma adaptação dessa primeira campanha. Está em produção uma segunda série animada já, que vai ser lançada concomitante, né, a The Age of Vox Machina, que vai ser adaptando a segunda campanha. E a terceira campanha é a mais recente, acabou agora. Essas três campanhas, elas se passam no mesmo mundo, com alguns anos de diferença. Acho que da primeira pra segunda campanha são uma coisa de uns 30 anos, assim. E da segunda pra terceira é menos tempo, acho que são 7 anos. Essa terceira campanha, o especial dela pra mim, né, o que ela tem de mais especial, são justamente os personagens, que eu acho que é onde essas pessoas, né, esses atores, eles estão cada vez mais sabendo como fazer um personagem interessante, como criar um personagem que vai render coisas interessantes ao longo de uma campanha muito comprida, né, como é o caso deles, né, que eles ficam, tipo, coisa de 3 anos na mesma campanha, assim, 3, 4 anos. E é algo que eu vejo que é constantemente melhorado desde a primeira, né, porque a primeira, na minha opinião, né, eu que vi a primeira temporada depois de ter visto a segunda, né, eu acho ela mais fraca, tanto em termos de história, quanto em termos de personagem, porque é muito claramente, tipo, a primeira experiência dessas pessoas com D&D. Então os personagens são muito simples, né? E você tem personagens como o Percy, né, que é o personagem do Taliesin Jeff, que ele tem um arco sobre ele logo no começo da campanha, e meio que o personagem dele conclui ali. Tipo, não, é aquele tipo de mesa de RPG que... Tá, mas por que vocês estão juntos mesmo, sabe? Tipo, porque a gente joga junto, né? Então. Exato, né? Mas o arco dele meio que concluiu ali, não tem muita coisa pra além disso, assim. O desenho tenta consertar essas coisas e tudo faz mais. Um ótimo trabalho nisso. As coisas que o desenho muda é principalmente tentando dar mais destaque pra personagens que não tiveram tanto e corrigindo essas incongruências, isso, assim. Já na terceira campanha, eu acho que os personagens, eles são muito mais densos e interessantes, com coisas pra serem exploradas ao longo desse tempo todo. E eu gosto demais de todos eles, assim. Na terceira campanha teve duas mortes de personagem, uma bem no começo, uma mais pro final, assim. Então, dois jogadores trocaram de personagens, e ambos os personagens desses jogadores são muito bons. Mesmo o Breus, né, que é o personagem que entra por último, e é engraçado porque em tempo de jogo, ele ficou junto daquela party por coisa de, tipo, 7 dias. E eles já, tipo, foram enfrentar demônios e planos diferentes, salvaram o mundo e o caralho. E eles sempre estão brincando, tipo, nossa, que esses últimos 7 dias foram muito loucos, né? Porque, tipo, não faz muito sentido quando você para pensar. Mas mesmo ele, que teve o menor tempo de desenvolvimento entre todos, assim, é um personagem muito interessante. Só que, assim, a minha campanha favorita continua sendo a segunda, porque eu acho que a terceira, ela tinha um direcionamento muito forte desde o começo. Me parece muito claro o que o Matt e os jogadores queriam fazer com a terceira campanha. Então, por exemplo, se eu for contar aqui os eventos da segunda campanha, né, tipo, começar desde o começo, o que acontece desde o começo até o final, eu acho que eu nem consigo, porque, tipo, é uma série de decisões de jogadores. Você sente que os jogadores estão constantemente mudando o rumo da história pra o que eles acham mais interessante e tomando decisões que alteram drasticamente o que vai acontecer, e coisas muito inesperadas, muito súbitas acontecem, assim. Eu acho que eu cheguei até a comentar aqui quando eu tava falando da segunda campanha, mas tem um momento que o Matt, ele convida os jogadores pra visitar o reino aqui, tipo, as pessoas pica do reino, num jantar ou alguma coisa assim, pra começar um novo arco da história ali e tal, e os jogadores estão meio desconfiados. Ele fala assim, putz, e se a gente vier pra cá, se a gente cava um buraco aqui e for seguindo esse buraco pra sempre, assim, basicamente. E aí eles saem no outro lado do mundo e começa uma outra, inclusive talvez o meu pedaço favorito da história, começa uma outra história completamente diferente, que começa a desenvolver um lado do mundo que não tinha se desenvolvido ainda, que é super relevante pro que tá sendo contado hoje, inclusive na terceira campanha. E a terceira campanha pra mim não tem isso, sabe? Eu consigo contar assim, tipo, a terceira campanha é sobre isso, eles vão do ponto A, ponto B, ponto C, e aí termina no ponto D. Tipo, é uma coisa super linear, assim, desde o começo eles sabiam, não vão dizer desde o começo, né? Vamos dizer, no episódio 20 e poucos, 30 e poucos, eles já sabiam basicamente qual que seria o objetivo final. E o objetivo final não muda desde lá. É uma campanha que eu sinto que ao longo dela não acontece muita coisa. Tipo, tem pontos assim, no começo tem eles se conhecendo, aí lá pelo episódio 30 tem um grande confronto que, né, dá um caos absurdo. Aí, beleza. Aí lá no episódio 50 tem um outro grande evento que muda bastante as coisas. E aí eles ficam até mais ou menos o episódio 70 pra voltar ao status quo e reagrupar todo mundo. Taranã, taranã. E aí até o episódio final, 120, é eles se preparando e executando o final da história, assim. Então, tipo, não tem tanta coisa que acontece entre essas coisas, assim. O que carrega a história pra mim é justamente os personagens, que são muito bons, e eu acho que é um motivo de assistir... né, essa história. Só que a segunda campanha tinha os personagens e tinha essa parte do RPG mesmo, que também... Mais espontâneo, mais assim. Espontâneo, que eu gostava mais. É que depois é difícil de adaptar, André. É, mas talvez, sem spoiler, André, você acha que eles concluíram esse mundo? Então, eu queria falar sobre isso com spoilers, na verdade, se vocês não ligarem. Eu não me importo. Eu também não. Porque... Vai dar spoiler do anime que eu tô vendo aí, do Legend of Vox. É, mas daqui a... 10 anos você vai ter esquecido já. Porque o que acontece? Essa terceira campanha, todo o mote dela é que eles descobrem que nesse mundo, que sempre teve duas luas, né? Uma lua que parece mais com a nossa e uma lua menorzinha vermelha, chamada Ruidos. Eles descobrem que essa lua, na verdade, é um pedaço do planeta Exandria, que foi há milênios atrás erguido como a prisão de um devorador de deuses pelos deuses. Os deuses estavam lutando contra esse devorador, fugindo dele, eles conseguiram aprisionar. Esse devorador conseguiu comer dois deuses, conseguiram aprisionar ele dentro dessa prisão, dessa lua, e mandaram pro espaço, e ela entrou em órbita e tá, né, essa lua tá lá até hoje. E aí todo mote é que tem o antagonista, que é o Ludinus, que ele quer soltar esse bicho pra ele comer os deuses, porque ele quer que os seres mortais sejam livres da influência dos deuses e tudo mais. E boa parte da campanha é até tipo, tá, mas será que isso não seria legal? Será que realmente os deuses são meio merda, sabe? Muitos deles são escrotos pra caralho, muitos deles realmente estão manipulando e usando os mortais pros seus próprios fins e tudo. E a party, essa party, ela é a party menos religiosa que eles já tiveram. Porque, tipo, no Vox Machina tinha a Pyke, que era paladina, né, da Everlight lá e tal. Tinha no Mighty Nine tinha a Jester, né? A Jester, que é um tipo de clérigo, né? Mas também tinha o Caduceus, que era um clérigo do Wild Mother. Enfim, sempre tinha uma galera, assim, religiosa. E na terceira party, tinha o FCG, que era o robô do Sam Riegel, que ele tava meio que tentando conhecer ali qual que era do Changebringer, que é um dos deuses lá. Ele começa a se tornar um fiel desse deus, mas era algo bem inicial, assim. Então eles meio que, tá, mas a gente não tá nem aí pros deuses também. Então, tipo, sei lá o que a gente faz. Eu acho que esse cara, o nosso medo é que, tá, ele vai soltar esse bicho não vai querer comer a gente também, né? Então vamos tentar descobrir sobre isso. A campanha é muito sobre isso, sobre eles correndo atrás de descobrir quem, né, como que esse cara vai fazer isso, né, quem tá envolvido nisso, etc, etc, etc, e como que eles podem lidar com essa situação toda, né, e isso fica muito em aberto até o final, porque, tipo, tá, a gente provavelmente não consegue matar essa criatura, né, um devorador de deuses, né, o que a gente vai poder fazer contra isso? Será que a gente consegue conter esse bicho? Será que a gente consegue avisar os deuses pros deuses saírem correndo e a gente solta o bicho e fica por isso mesmo? Não tava muito claro o que seria possível de fazer bem perto do final, e aí quando eles estão já na lua, lutando contra um avatar desse monstro, né, que é o Predator. Ah, eles vão pra lua. Pelo episódio 50 eles vão pra lua, depois eles voltam e tudo mais. Ah, pode crer. É relativamente cedo até. Uh-huh. Então realmente, essa trama da lua tá rolando... É o arco inteiro. Inteiro, desde o primeiro episódio. Porque, tipo, a personagem da Laura, que é a Imogen, ela tá muito conectada com essa questão da lua, porque eles introduzem nessa temporada o conceito do Ruidos Born, que são pessoas que nascem durante um flare dessa lua, durante um brilhão, um clarão que essa lua dá. Se você nasce durante isso, você está ligado à lua de alguma forma. E depois você vai descobrir que essa era uma das formas dessa entidade que estava na lua de escolher, fazer escolhidos, né, dentre os mortais, que iriam tentar procurar e libertar ele. Pode crer. E ela tá desde o começo tendo sonhos com isso, né, e tudo mais. Então é literalmente desde o primeiro episódio. E aí no final, eles estão lá na lua lutando contra um avatar do Predatus. E aí a Laura, a personagem da Laura, a Imogen, ela é absorvida, ela é devorada por esse bicho. E dentro dele, ela consegue, conectada com ele, ter a visão do que ele vê. E aí ela vê que ele só enxerga, a única coisa que ele enxerga, além dos Ruidos Born, que são os filhos dele, a única coisa que ele enxerga são os deuses. Ele vê pontinhos luminosos, assim, que ele sabe que são os deuses e é pra lá que ele quer ir. Né? E eles estão tentando impedir ele de ir pra lá. Então ela descobre que, tipo, tá, se a gente soltar ele só vai comer os deuses, ele não vai comer mais ninguém, ele não tá nem aí pra mais nada além disso. E aí ela consegue, conversando com uma das deusas, né, que é a matrona dos corvos lá, que é uma deusa da morte, dá o plano, né, ela dá o plano pra matrona, que é tipo, tá, e se a gente fizer os deuses deixarem de ser deuses? E se os deuses renunciarem à sua divindade, né, porque aí eles deixam de ser deuses, eles renascem como mortais, e aí Predatus não vai querer nada com eles, né, então se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir conter eles nesse processo, a gente gente vai conseguir poupar os deuses, soltar esse bicho, né, impedir que outras pessoas tentem libertar ele no futuro, e vai dar tudo certo. E aí, eles conseguem meio que conter ele, absorver essa entidade pra dentro do corpo da Imogen, e eles vão, então, negociar com os deuses, assim. E aí tem um momento, talvez seja o melhor momento do último episódio, assim, que é uma dificuldade depois de muito negociar com os deuses, né, tipo, dar os argumentos, todo mundo argumentando por que eles deveriam abrir mão da divindade, que não tem outro jeito, esse é o único caminho, etc, etc, etc, pra um panteão, assim, de 20 deuses. O Matt fala, beleza, então agora a Laura vai rolar um dado, a dificuldade é 30, pra cada número que você tirar abaixo de 30, um deus não vai concordar com o plano e vai tentar fazer alguma coisa, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. E ela rola 20 natural. Caralho! E tipo, né, não é nem roubado, porque dá pra ver, né, ela rola aberto, assim, dá pra ver na hora. Então eles conseguem, né, convencer os deuses e tudo mais, e aí... Tinha mais 30 episódios planejados. É, e aí eles conseguem, tipo, aí o lance é, eles conseguem tudo o que eles queriam, até nesse momento, assim, tipo, pra fazer o ritual lá e tal, a Matrona, ela pede por um beacon, né, que eles chamam, que é um negócio de uma outra energia lá, que não vou entrar aqui, enfim, mas que tem um negócio raro no mundo, assim, eles, tipo, onde que a gente vai encontrar? A gente precisa encontrar isso rápido e tal. E era a parada que tava no cérebro do Ashton, né, que é o personagem do Taliesin, era a parada que deixava ele vivo, ele tinha uma parada dessa no lugar do cérebro dele, ele tinha sido revivido com isso, essa fonte de energia mágica, e aí ele se sacrifica, né, ele se oferece pra ser o sacrifício, pra ser usado, pra ser consumido nesse ritual, pra conseguir fazer os deuses, né, renascerem como mortais e etc. E, tipo, tudo dá meio que certo aí, né? Só que, assim, o meu problema com essa temporada, na verdade, com todas, uma coisa que se eu fosse criticar, assim, Critical Role, que eu gostaria que fosse um pouco diferente, é parecido com o que eu reclamo de One Piece. O Matt Mercer, ele é muito bonzinho. Ele tinha que ser um pouquinho mais mal, assim, sabe? Ele tinha que puxar um pouco mais pela maldade, assim, puxar um pouco mais pela consequência das coisas. Uhum. Porque, primeiro, quando o Ashton se sacrifica e ele cai do céu morto, né, com a cabeça vazia e tal, e todo mundo vê ele lá no chão, todo mundo começa a tentar fazer alguma coisa ali, e eles conseguem reviver ele. E revivem ele tranquilo, assim, tipo, voltou, o sacrifício dele... Isso é muito One Piece, hein? Né? Não aconteceu nada, volta tudo normal, beleza. Você tem que ver Dimension 20, André. É, porque é mais carrasco. Eu não cheguei a assistir, na verdade, mas quem mestra é o Brennan. Pelo que eu vi, ele é mais carrasco. E ele é mais carrasco. É, quando ele mestra pro Critical Role, ele é mais carrasco também, eu acho que faz um pouco falta disso. Porque, e aí, assim... Primeiro, eu tava assim, beleza, o Ashton caiu, eles vão tentar reviver ele, só que eles vão descobrir que não tem como reviver mais, os deuses foram embora. Uhum. Tipo, não tem mais como usar a magia dos deuses, porque os deuses foram embora. E não, de alguma forma, como os deuses ainda estão ali de alguma forma, isso também não mudou nada. Meio que deu um chaveco, assim. Deu um chaveco, tipo, todo mundo continua conseguindo usar a magia, os deuses renasceram como humanos, daqui a, sei lá, 15 anos eles vão meio que recuperar a memória de que eles eram deuses e tudo mais, e tudo vai meio que voltar a ser como era, assim, sabe? Então... É um final meio... O final, mas eles vão voltar meio a ser deuses, meio, eles vão só meio recobrar a memória. Então, não se sabe o que vai acontecer, mas já tem, assim, coisas de pessoas que vão tentar encontrar esses deuses pra proteger ou pra caçar outros deuses e tudo mais. Essa história pro futuro que eles deixaram parece bem interessante, tem muito potencial pra coisas... Então tem mais brecha pra esse mundo ainda. Muito. Então, esse que é o lance, porque, tipo, o tempo inteiro dessa história, ao longo da temporada inteira isso não tem como terminar bem. Não tem como eles encontrarem uma solução que termine essa história... E o mundo continue sendo o mesmo mundo de antes. Porque se os deuses forem embora, não tem mais deuses nesse mundo, não tem mais magia nesse mundo. Se os deuses forem devorados, mesma coisa, não tem mais magia. Se acontecer qualquer outra coisa e der errado, Predatos come todo mundo, acabou o mundo, acabou, todo mundo morreu. Então, tipo, não dava pra imaginar uma situação que o mundo mantesse o status quo. Por isso que o tempo todo eu pensava, tá, é o jeito deles meio que encerrarem Exandria, assim, tipo, ou pelo menos vão começar a próxima campanha num novo sistema que talvez tenha menos magia ou seja mais baixa magia, né? Tipo, uma coisa mais Senhor dos Anéis, assim. Mas talvez ainda aconteça isso. Não dá pra saber a consequência ao longo termo das ações dele. Então, não parece que vai ser isso, porque todo mundo continua mantendo as capacidades mágicas e dali a 15 anos vai ter mais ainda, porque aí os deuses vão estar ativos de novo, recuperando os poderes deles. Mas eles vão recuperar o poder? Isso tá claro? Ou eles vão recuperar as memórias só? Parece que aos poucos eles vão recuperar os poderes, porque tem uma outra história que acontece algo assim, que deuses renascem como humanos, demoram um tempo e conseguem recuperar a divindade. Mas eles soltaram o Predatus? Soltaram. Mas aí ele vai comer os deuses. Se eles recuperarem o status de divindade... A gente não sabe pra onde que ele foi, né? Talvez ele tenha ido procurar outros deuses em outro universo. Ah, fudeu o universo dos outros. É. Próxima campanha vai ser isso. Eles consideraram essa possibilidade. soltaram. Eles consideraram. Então é tipo isso. Eu gostei muito dessa campanha. O final eu fiquei um tanto decepcionado, assim, com a falta de consequência das coisas, sabe? Uhum. Porque tava muito, assim, construído pra ser um final que ia mudar tudo e meio que não muda nada. É, não muda muito. Não muda muita coisa. Porque eu falei isso em outras oportunidades, né? Mas pro final desse arco, que é tipo, meu Deus, é o devorador de deuses, né? É uma coisa que vai definir o destino desse planeta. O maior evento que esse mundo já viu, basicamente, desde milênios, pelo menos. Uhum. Então, junta-se todos os heróis do mundo pra fazer isso. Então, junta todas as mesas das campanhas anteriores, né? Então, tem episódios onde tem 7, 8 pessoas na mesa, cada um interpretando pelo menos 2 personagens. A maioria interpretando 3, né? E aí, tipo, o Rob Damon, que ele não tem um personagem que anda junto com o Mighty Nein, né? Que é o pessoal da segunda campanha, ele só interpreta 2. Só interpreta 2. Só, né? Então, assim, esse final, onde estavam interagindo as mesas diferentes, os personagens e tudo mais, e cada um indo fazer um pedaço da missão, assim, foi muito legal, tipo, foi muito legal ver esses personagens de novo. Tipo, a galera tudo level 20, sabe? Tipo, 8 personagens level 20, assim, o nível de batalha que rola é muito foda. Mas, pô, essa falta de consequência me deixou muito triste. E eu entendo que, tipo, o Matt, ele é muito dessa vibe de, tipo, ah, gente, tá tão ruim no mundo, né? Vamos fazer um negócio mais esperançoso, assim. Ele é muito good vibes. É, né? Ele é muito bonzinho, sabe? Ele é muito um ursinho de pelúcia, assim. Então eu entendo, mas, pô, senti falta de um pouco mais de consequência, sabe? E não é uma novidade, assim. Direto eu penso, tipo, tá, mas morreu? Vamos morrer mesmo, assim? Oh, vamos deixar? Vamos morrer. É. Oh, morreu alguém onde eu tô, hein? No anime, no caso, no desenho. Se voltar... Quem? Eu vou tacar... O Rafa não tá em dia. Não, mas que desenho? No Vox Machina. Ah, no Vox Machina. Você tá na terceira temporada. É, eu tô em dia. Terceira temporada. Você não pode me dar uma dica? Rafa, fecha o olho. Ah, tá. Já eu fiz gestos aqui pra não entender quem que é. E há quem diga que o Kade morreu também. Não, ele morreu, esse aí. Será que o mestre Tengu seria maldoso, gente? Será? Honraria a consequência? Será? Porque às vezes é importante, né? Você ter coisas em risco, assim. O André quer te matar? Eu também acho. Não, mas eu já morri. A vontade do André, nesse caso, pouco importa. Você viu que eu fiz Jesus Cristo? Isso é Jesus Cristo? E assim os deuses morreram. Exato. É. Mas enfim, no momento, tá rolando uma outra campanha com o Brennan, que tá muito legal. Inclusive, o Matt tá jogando como personagem, né, na mesa. Tem o Liam e o resto do pessoal são convidados. E eles estão jogando num período no passado, assim, que é o momento logo onde os deuses vão embora. Teve um período que os deuses interferiam diretamente no mundo, né? E aí, logo depois disso, eles vão embora e ficam meio que só olhando pelo mundo através de uma janelinha, basicamente, que eles percebem que interferir demais é só dar merda. Eles estão jogando num período que é o final desse pedaço, e todos eles são personagens level zero, tipo, estatísticas de NPC mesmo, uhum. Assim, numa prisão absurda, assim, tipo, de demônios e seres do inferno, torturando eles, escravizando eles, assim, e eles tentando fugir dessa prisão. Caramba, que interessante. É muito legal a premissa, assim. Prison Break. A outra campanha lá que ele mestrou, Cataclismo, eu acho? Calamity. Calamity, pô, é muito foda. Calamity é foda. As duas outras, né, Calamity e Downfall, que foi a segunda que ele mestrou. Nossa, as duas são muito, muito boas. Eu recomendo muito. Pra quem, tipo, né, não vai assistir 120 episódios de 5 horas cada, tem essas campanhas meio que autocontidas, assim. Talvez pode te dar um sabor do que a parada. É, 3, talvez 4 episódios, assim. Sim. E você já vai ter uma historinha fechada ali. E você pode ver o Legend of Vox Machina, né? Pode ver também. Na Amazon Prime. É. E sobrevive à primeira temporada, que ela é bem... É, a primeira temporada é bem pior do que a segunda. Mas assim, mesmo na primeira temporada ela já vai melhorando. Acho que o pior pedaço é o começo da primeira. Não, acho que, sei lá, os primeiros 2 episódios da primeira temporada, ou 3, são bem ruins. São bem ruins. Mas vai melhorando. fora da caixinha.